Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. People come and people don't. But what I really wanna say in the middle of hell, where there's no control. Middle-aged man in this big fat town. Tell the people. Tones. I love the music that he plays. He can make you cry and then lose your mind and turn up the track and then bang your head. But... Estamos de volta aí com o Sucesso Pop Mix, último bloco do programa. Nesse domingão aí, que é o primeiro do mês de setembro, reta final do ano pintando. O Queremos, projeto super bem sucedido de shows no Rio de Janeiro, traz aí grandes novidades, principalmente no mês de outubro. Na sequência teremos Novelle Vague, teremos Fest, a canadense, né, ótima cantora, e também o grupo The Gossip, finalmente surgindo, depois de dois canos que eles deram no público brasileiro, finalmente eles irão pintar por aqui para o Planeta Terra e também para o Projeto Queremos no Rio de Janeiro. Então teremos ótimos shows aí nessa reta final do ano de 2012. E agora a gente confere novamente a Maiana Moura, dessa vez é claro com uma outra música. Para quem perdeu lá o iniciozinho do programa, eu enfatizei muito esse ótimo EP que a atriz e cantora Maiana Moura está lançando, com 6 músicas. Ela fez shows no estúdio, tanto no SP quanto no RJ, e é um trabalho muito legal, surpreendente, como eu já defini. Disse também, assim como em relação aos caras do Build, que ela ouviu os discos certos, e isso faz toda a diferença na hora de escrever, de compor. E a Maiana Moura, para quem não tá lembrando, é atriz e foi protagonista inclusive de novela das 8, a novela Passione, é o grande boom na carreira dela em termos midiáticos. Ela agora grava a novela Guerra dos Sexos e estará em dupla função aí como cantora de rock and roll, indie, e como atriz de novela global. Ela fez parte da banda independente também, Glass and Glue, mas já se desligou dessa faz algum tempo. A gente confere agora Maiana Moura, na sequência tem Ben Folds cantando um clássico da música pop. Tears, your high school pictures. Your words can begin to satisfy my needs. Yeah. Give me your hand, I'll never give you flowers. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Softly, slowly. Oh. Thank you very much. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Nosso amor se foi, partiu e se quebrou. Nosso amor se foi em uma lágrima. Eu sabia o que era bom para nós dois, mas você sempre queria um pouco mais. E a cada dia meus pés estavam mais longe do chão. E hoje meu pensamento ainda te persegue. Nosso amor se foi no nosso dia a dia. Não posso crer. Abraços e brigas, tantas noites sem dormir. Bem que eu queria que o tempo não existisse só pra ter você aqui. Lá, lá, lá. E essa é a história que não chega ao fim. Fecho os olhos e então me vem você. Encosto o meu rosto na vidraça. O que mudou? O que mudou? Tristezas, mentiras, horas felizes até. Bem que eu queria que tudo fosse diferente. Bem que eu queria. Vocês ouviram o Ira na voz do Nazi, vocalista da banda, com a guitarra precisa do Edgar Escandurra, revisitando um clássico que ficou famoso na voz do Roberto Carlos, é claro, sentado à beira do caminho, numa homenagem que eu faço aqui ao filme que está em cartaz, A Beira do Caminho, filme brasileiro muito emocionante, comovente, que vale a pena vocês conferirem. Aqui e ali cai num certo clichê e tal, como já foi enfatizado em algumas resenhas por aí, mas não deixa de ser um belíssimo filme, emocionante, vale a pena conferir esse longa que está em cartaz aí no Brasil e que tem músicas do Rei Roberto Carlos ao longo da película toda, vale a pena mesmo. Antes vocês conferiram Ben Folds em sua fase sem o Five, o Ben Folds ao vivo, Teen Dancer, que vocês devem conhecer na voz do Elton John, e abrindo Maiana Moura, Negative. Agora a gente parte aí para um double final do programa, lembrando sempre que o Pop Mix possui a sua página no Facebook, então se você clicar lá e no curtir vai receber todas as nossas atualizações. O site do Pop Mix, que agora conta com novos colunistas dentro do UOL Música, popmix.com.br. E nesse double final que eu citei aqui, a gente confere Doves, que é uma bandaça também, que volta e meia pinta aqui no programa, mas que estava meio sumida, com Cat The Sun, e depois Cold War Kids, uma banda americana também fantástica. Ou seja, esse double final aqui tá precioso, duas grandes músicas, Cold War Kids, mas antes a banda britânica Doves para vocês. Every day it comes to this, catch the things you might have missed, you say. Get back to yesterday. But I miss the way you lie. Esse foi o grupo americano Cold War Kids, com a música Thelma in the Morning, encerrando o sucesso Pop Mix do mês de setembro. O programa volta no primeiro domingo do mês de outubro. Quem perdeu os blocos iniciais e quiser escutar, pode acessar o nosso site dentro do UOL, popmix.com.br. O programa, como eu já falei, volta em outubro. Eu sou o Vitor Diniz, tive aqui a colaboração do Rafael Seabra nessa edição do Sucesso Pop Mix. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.